Seção 17 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor, visite o site LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. Hoje, amanhã, de Raul Pompeia. Raul Pompeia, Rio de Janeiro, 1863-1895. Raul Dávila Pompeia, cuja morte trágica foi um desastre irreparável para a pátria e para as letras brasileiras, era um artista e era um pensador. Esse livro admirável, do Ateneu, cuja forma impecável e o estilo sublime tão fundamente nos impressiona e tão agradavelmente nos encantam, este livro extraordinário, cujo aparecimento foi um acontecimento no nosso meio literário, onde marcou uma época, esse livro bastava para sagrá-lo um artista, um escritor feito, original e completo. O Ateneu é uma marca indelével de quanto valia essa mentalidade pungente, essa estupenda organização artística, que se chamou Raul Pompeia. Além de inúmeros artigos esparsos pelas colunas das revistas e jornais, além do belíssimo artigo impressionista e cintilante sobre a Exposição de Belas Artes de 1894, foram publicadas ainda algumas das canções sem metro, lindíssimos poemetos em prosa concluídos pouco antes de Pompeia eliminar-se. Nem sabemos por quê. Ainda hoje não estão reunidas em volume. É ainda o autor da célebre carta a Rodrigo Otávio, a qual serviu de prefácio às festas nacionais deste escritor. Raul Pompeia era ainda um excelente desenhista e escultor digno do maior aplauso. Em São Paulo, quando cursava academia, Raul empregava a maior parte do seu tempo na propaganda abolicionista com Luiz Gama, seu companheiro do Centro Abolicionista, o qual teve por órgão o famoso jornal Iraçá, em que escreveram também Augusto de Lima, Alcides Lima e outros. Foi diretor da repartição de estatística, dirigiu o Diário Oficial e a Biblioteca Nacional, de que foi demitido pelo governo Dr. Prudente de Moraes. Eis o que foi esse extraordinário gênio, cuja obra incomparável é uma glória para as letras brasileiras, e cujo nome honra a história da literatura nacional e é uma glória e uma honra para o Brasil. Primeiro, hoje, cada página da história é uma lápide e um epitáfio. Embaixo dessas inscrições, dormem os séculos, poeira, poeira e recordações. Todas as alegrias do dia, de ontem, e todas as lágrimas, conquistas, decepções, louros e espinhos, apoteoses e martírios, misérias e grandezas, fortunas, maldições, tudo reverteu em nosso proveito. Passou o tempo sobre o mundo, e para nós ficou o legado das cinzas. Por nossa vida foram imoladas as gerações. Dos destroços dessas vítimas, nós, hoje, ferozes herdeiros, nos alimentamos como um grelo egoísta, que vive da podridão do fruto que o gerou. Dura necessidade viver das cinzas maternas. Mas está servido o banquete. Os séculos foram sacrificados em holocausto aos vindouros. Vindouros somos nós. À mesa. Fartemo-nos. Segundo. Amanhã. Há um ponto no oceano que é o terror dos nautas, um abismo cavado nas águas, através do qual, como uma formidável trombeta, geme o gênio devastador dos cataclismos. As ondas, exército selvagem de leões, debatem-se doudamente, arqueiam o felino dorso, como alvíssimas jubas, a espumarada e rolam rugindo no baratro, devoradas pela vertigem. Às vezes o redemoinho apanha a embarcação temerária que ousou avizinhar-se do circo, tremendo, onde combatem os leões da tormenta. Não há mais fugir. A vertigem prende. A garganta esfomeada do vórtice reclama energicamente a presa. Cumpre ceder. Semelhante ao barco surpreendido pela voragem, nós avançamos para o futuro. A lei é prosseguir. Maelstrom devora, o futuro absorve, vingador escrupuloso do passado. vai viver de nós como nós vivemos do dia de ontem. Avante, avante! Lá vejo a aurora, a odiosa aurora escancarada no horizonte, como as fauces do monstro fabuloso emboscado no céu. Ei-lo, o ávido futuro que nos espera, como uma hiena faminta de mortos. Fim da seção 17 da Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, volume 1, organizada por Eugênio Werneck e gravado por Etel Bus.